ser espertão, não dê uma de ladrão. O crime é cadeia, o crime é caixão. Ser espertão, não dê uma de ladrão. O crime é cadeia, o crime é caixão. Já vi vários manos dizer, seu cabra da pet, comigo ninguém mexe. Se fuderam, viraram memória, pois queriam ser periculosos da história. Só que essa ideia eu já conheço, os que não morrem é óbvio que vão preso. Peito importada, pisante da hora, pistola na cinta, na boca uma tora, com a puta do lado, rabão de fora. Quando tá buiado, nem lembra do chegado, só reconhece quando tá quebrado. Filho da puta, safado, não queira colar do nosso lado. Esse tipo aí não é considerado, não reconhece que tá errado. É um otário, dá uma de ladrão e acabará sendo enterrado. E 5-7, por ele o mais praticado, sendo assim, várias padarias e mercados, os comerciantes revoltados fizeram um retrato falado. Cagueta tem pra todo lado. Cagueta é foda, ele foi caguetado. Acabou sendo rodado, teve sorte, não foi pro buraco. Seja esperto então, não dê uma de ladrão. O crime é cadeia, o crime é caixão. Seja esperto então, não dê uma de ladrão. O crime é cadeia, o crime é caixão. Seja esperto então, não dê uma de ladrão. O crime é cadeia, o crime é caixão. Um ano e 6 meses, enfim, teve sua liberdade. Mais uma chance, ou seja, mais uma oportunidade. E agora se fora das grades, vai tentar ser um ser humano de verdade. Mas era apenas palavras, apenas disfarce. Um mês depois, já tava andando maquinado. Dizia que tava adiantando o lado, que tinha mel e o pressado. Já se lembrava do seu passado, o tempo que passou encarcerado. Recomeçando tudo outra vez, cada vez mais afundado. Queria ser o tal, o mais considerado, com o dinheiro das drogas e do assalto. Comprou um carro importado e começou a sonhar alto. Dos magos noiados faziam a sua segurança. Já era o dono da área, fazendo várias matanças. E sendo assim, os homens não suportavam. Em toda queixa o seu nome estava. Mas só que ele não se importava, não dava a mínima pro que rolava. Continuando praticando seus delitos, aumentando cada vez mais a sua ficha no distrito. A polícia inteira na sua captura, tremeu na base, trocando tiro com as viaturas. Eles sabiam do modo que ele agia. A casa caiu um dia. Seja espertão, não dê uma de ladrão. O crime é cadeia, o crime é caixão. Seja espertão, não dê uma de ladrão. O crime é cadeia, o crime é caixão. Na beira da morte, correndo risco, já era tarde pra se sentir arrependido. Naquele momento o seu fim se aproximava. A cada passo que ele dava, sentia um grande peso em sua alma. Os homens cercaram todo o quarteirão, não tinha uma saída, nenhuma solução. Altos pipocos em sua direção então. Pensou que a fuga ia dar certo, mas deu tudo errado. Num dos becos da favela ele foi baleado, com a sua consciência pesada. Do seu passado ele se lembrava, de quantas paradas erradas seu estado se agravava, porque os pipocos que te atingiram foram fatais. Vai queimar nas trevas com Satanás. É por isso que eu digo uma vez mais: seja esperto então, não dê uma de ladrão, porque o crime é cadeia, o crime é caixão. Seja esperto então, não dê uma de ladrão. O crime é cadeia, o crime é caixão. Seja esperto então, não dê uma de ladrão. O crime é cadeia, o crime é caixão. Seja esperto então, não dê uma de ladrão. O crime é cadeia, o crime é caixão.